Capítulo 34 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 34. Desde o dia em que Berta falara no seu casamento ao Fidalgo da Casa Mourisca, nunca mais correram as horas nos bacelos, para o velho e para a rapariga, tão alegres como até aí. Nenhuma palavra se trocou mais entre eles sobre o assunto, mas fácil era de perceber que ele ainda dominava o pensamento de ambos. Tanto os sorrisos de Berta como aqueles com que Dom Luís lhes correspondia empanavam-se uma nuvem de tristeza. O fidalgo, a cada momento, pensava na separação iminente, na necessidade de dar à afilhada o consentimento prometido e cada vez menos coragem sentia para fazê-lo. Berta recebia como que a projeção da tristeza do velho. Demais, a sua própria crescia à medida que se aproximava o momento em que tinha de realizar-se o sacrifício do seu coração. Sacrifício cuja grandeza de dia para dia mais avultava no seu espírito. Atuou esta influência no estado do enfermo, que ia perdendo o alento adquirido sob a benéfica vigilância da rapariga. Por isso, no dia em que se passaram as cenas narradas no último capítulo e nas quais a intérpida Ana Duvedora desempenhou tão importante papel, D. Luís achava-se em um estado de abatimento pouco animador. Não saíra esse dia do quarto, como era seu costume, quando ia sentar-se com Berta à sombra das árvores. Queixou-se de fraqueza e de frio e ficou na poltrona ao lado da janela a espreitar por dentro das vidraças para as avenidas da quinta. Berta havia por instantes deixado o padrinho para temperar-lhe um remédio. E o doente, ficando só, caíra em uma profunda meditação, seguindo maquinalmente com a vista os movimentos de uma avezita que saltava nos ramos de uma árvore distante. De repente, chamou-lhe a atenção o rumor dos passos de alguém que se aproximava no corredor e que parou à porta do quarto, como se hesitasse ao entrar. «Quem está aí?» perguntou o fidalgo, não vendo aparecer ninguém. A esta pergunta, a porta entreabriu-se e a figura da Ana Duvedor, ofegante pela careira que trouxera de casa de Tomé até ali, desenhou-se no limiar. «Sou eu, o fidalgo dá licença?» respondeu a Ana. D. Luís teve um negro pressentimento assim que viu a figura da mãe de Clemente, o pretendido noivo de Berta. Com mal disfarçado azedume, disse-lhe: — É você, Ana. Entre. Ana entrou com o desembaraço com que entrava em toda a parte. — Então como vai o fidalgo? — Fraquinho, hein? — Enfim, Sr. D. Luís, tudo se guarda para a velhice. — É assim, é, disse secamente o fidalgo. — Então, a que vem aqui, Ana? Ana Duvedora percebeu a débil cordialidade com que estava sendo recebida e, por isso, respondeu menos afável. Primeiro que tudo, vim vê-lo, como era da minha obrigação, pois não me esqueço de que já comi do pão da sua casa. Há mais tempo teria vindo, se a minha vida me deixasse, mas sou eu só em casa, como Vossa Excelência sabe, a fazer o serviço, e a idade já me vai pesando. E agora, por isso, venho pelo dizer a outra coisa que me trouxe cá. Venho saber de Vossa Excelência quando é que pode dispensar a Berta para se fazer o casamento que está justo entre ela e o meu filho. O rosto de Dom Luís passou por diferentes cambiantes de cor, e mais do que uma paixão lhe desenhou sucessivamente no semblante, em traços fugitivos, o aspecto fisionómico. Então vem para buscar? Perguntou ele com voz alterada. Não, senhor, não venho para buscar. Venho para saber de Vossa Excelência quando ela pode ir. Ela não é minha filha. Quando quiser que vá. Mau, o fidalgo não quer entender-me. Eu o que não quero é ocupar-me desse casamento, replicou D. Luís mais agastado. Quando quiserem fazer esse disparate, façam-no. Levem daí a rapariga. Sacrifiquem-na à sua vontade, mas não me peçam o consentimento, porque eu estou com os pés na cova e não quero levar para a sepultura mais remorsos. A mãe de Clemente não estranhou esta resposta ácida do fidalgo que de propósito provocara. Picada, porém, no seu orgulho materno por algumas frases que ouvira, acudiu logo. — Que está o fidalgo a dizer? Disparates! Remorsos! Que disparate achou o fidalgo no casamento de Berta com o meu Clemente? Remorsos! Ora, essa está boa! Nem que se tratasse de enforcar alguém. Ora esta! Olha agora! Ana! Eu não quero ofender o seu filho, que sei que é bom rapaz, mas o que ele não é, é homem para Berta. E onde é que Vossa Excelência vai buscar marido para Berta? O meu Clemente não serve. Pois bem, Como a rapariga não está para freira, diga-me Vossa Excelência que faz tenção de a casar na sua família e eu calo já a boca e sou a primeira a dizer. Tem razão o fidalgo. A pequena encontrou marido muito melhor do que o meu filho. Ah, eu já estou vendo a cara que Vossa Excelência faz. Pois então, Sr. D. Luís, se Vossa Excelência ainda se tem lá nas suas tamancas, como de antes, deixe casar a rapariga com um homem honrado e não lhe anda a meter loucuras na cabeça. Que isso até é uma consciência. Olha agora! D. Luís sentiu que lhe fugiu ao terreno neste campo e tentou uma evasiva. Não teria que dizer a esse casamento se Berta sentisse inclinação para o seu filho, mas... Mas o quê? Pois não foi ela que por sua livre vontade disse que sim? Quem o obrigou? Ora essa! Por comprazer, por condescendência, mas não porque lhe pedisse o coração. Ora, e Vossa Excelência a importar-se com o que pede o coração de uma rapariga? Ora, ora! E por que não, desgraçada dela, se der um passo tal sem que lhe o aprove o coração? Então acha o fidalgo que nisto de casamentos o coração também tem voto? Por certo! O coração de uma rapariga e de um rapaz. Olhem que conselheiros! Um coração como o de Berta é um bom conselheiro. Não se engana nem engana. Até que te pilhei! Exclamou Ana do Vedor, batendo as mãos e esquecendo-se no ímpeto da exclamação de manter o mesmo tom e tratamento que até ali estivera usando com o fidalgo. Muito bem, pois saiba o fidalgo que para mim já não é novidade não ter Berta inclinação para o meu filho. Nem de tal casamento se fala já, porque o meu Clemente, por enquanto, não aceita mulheres que não entrem para casa dele com o coração. Isso já estava decidido, mas o que eu quis foi ouvir o que ouvi ao fidalgo, porque quero ver agora como se há de sair das talas em que se meteu. Porque sabe porque a Bertazinha não gosta do meu Clemente? É porque já gosta de outro. E sabe Vossa Excelência quem é esse outro? Olhe que foi o coração de Berta que o escolheu, o tal coração que não se engana. Esse outro é o filho de Vossa Excelência, o Sr. Jorge. Ora aí tem. Agora então, veja se está por o que disse. D. Luís ficou por muito tempo a olhar para Ana do Vedor com a vista espantada e sem articular palavra. Jorge? Murmurou ele afinal e quase inaudivelmente. Sim, senhora, Jorge. E o que me diz Vossa Excelência a isto? Jorge, Berta, repetiu o velho assombrado com a revelação. Mulher, quem lhe disse isso? Seu filho, entre outros. Jorge? Terei, por acaso, eu sido a vítima de uma intriga infame? Exclamou o fidalgo, trêmulo de raiva. Isto é de enlouquecer. Qual intriga nem meia intriga? Isto tudo foi a coisa mais inocente e natural do mundo inteiro. O rapaz gostou da pequena. A pequena gostou do rapaz. O costume, desde o tempo de Adão e Eva. E ninguém soube disso, senão agora. Jorge, oh meu Deus, por que havias de me dar filhos só para me afligirem e envergonharem? Ora, aí está. Até agora, nem o meu Clemente lhe servia para a Berta, em tais alturas a punha. Agora então, já o filho o desonra só por gostar da rapariga. Entendam-no lá. Que tal é o amor que o padrinho tem à afilhada? Eu cá de mim não entendo estas amizades de tarraxa. D. Luís não dava atenção às reflexões de Ana. Lutavam-lhe no coração paixões encontradas e violentas. Sob a influência de umas, sentia-se cair em profundo desalento. Outras incitavam-no, pelo contrário, a uma reação desesperada. Tomé não se enganara nas suas previsões. As suspeitas e preconceitos mal abafados no coração do fidalgo contra o lavrador alvoraçaram-se com a revelação que acabara de ouvir. A intimidade de Jorge com Tomé, os serviços prestados por este à casa, a vinda de Berta para os bacelos por espontânea deliberação do pai, tudo explicava o seu espírito preocupado por um trama infernal combinado por o fazendeiro. Era a isto que ele queria chegar, bradava irritado o fidalgo. Descobriu-se finalmente o hipócrita. A audácia desta gente não tem limites. Cabem os brios e a nobreza de alma destes miseráveis. Rodou em volta de minha casa ao lobo, espiou a presa, atraiu-a a si e feriu-a. Que ambição! Aí está no que deu o desinteresse dos seus atos, a lealdade das suas intenções. Até da filha se servia ao infame, como instrumento dos seus planos e maquinações. Há nada mais vil? Trouxe-me para casa com uma víbora que me havia de inocular o veneno. E eu, fraco e tonto pela velhice e pela doença, deixei-me iludir. Oh, mas eles mal sabem com quem se metem e no que se metem. Deviam lembrar-se de que, nos homens como eu, Ainda quando a vida se lhe está a apagar, a vontade pode reunir em um instante toda a energia de que precisa para esmagá-los, antes de morrer. E Dom Luís, no auge da indignação, ergueu-se da cadeira em que estava sentado e, com o rosto afogueado pela ira, os punhos cerrados e os braços estendidos, bradou: "E eu esmago-os a todos, se se atrevem a vir insultar-me nestes últimos dias de minha vida." Ana tentou acalmar a fúria do fidalgo, mas ele nem já a ouvia. Fraqueando-lhe já a voz, trêmulo, ansiado, banhado em suor frio, continuava em tom cavernoso: "Eu lhes juro que não me hão de vencer na luta que provocaram. Quando me tiverem já usurpado a casa, seduzido os filhos e insultado o nome de minha família, hão de ainda vergar sob o peso das minhas maldições, porque eu acredito que há um Deus no céu e que as pragas de um velho ludibriado têm ainda poder para atrair as desgraças sobre as cabeças dos miseráveis que me insultam." "Fidalgo, fidalgo, volta a si!" bradava Ana do Vedor, de veras consternada. O velho, arredando-a com um movimento impetuoso, exclamou com energia crescente: "Deixem-me, deixem-me! Quero viver só, de hoje em diante. Só! Não quero ver ninguém. Nem filhos, nem família. Ninguém! Cada pessoa que se aproxima de mim vem com o intento de me atormentar. Cada afeto a que abre o coração transforma-se cá dentro em um veneno corrosivo. Oh, é demais! Deixem-me! Deixem-me morrer para aqui só! Ninguém me apareça! Ninguém me fale! Deixem-me!" Neste momento, a porta abriu-se e Berta apareceu, atraída pela altercação que lhe parecera ouvir no quarto do padrinho, e perguntou assustada: "O que é que tem, Sr. D. Luís? O que lhe sucedeu?" O fidalgo, exasperado, tornou-se com vivacidade ao ouvir a voz e, injetando-se-lhe ainda mais o rosto, bradou: "És tu? Que queres? Vens continuar a obra que te incumbiram? Sai daí! Sai! Não me apareças! Não me fales! Não me faças descrer de Deus! Não quero ver ninguém! Já disse! Deixem-me!" Berta parou, surpreendida e intimidada por aquela súbita transformação nas maneiras do padrinho para com ela, e ao sair do quarto, saltavam-lhe de sentida as lágrimas dos olhos. "Ó fidalgo!" acudiu Ana do Vedor, cada vez mais assustada pelo estado em que o via. "Ó fidalgo! Olhe que está fora de si! Isso o que é? A pobre rapariga vai a chorar por a maneira por que a tratou. Que culpa tem ela? Coitada da pobre!" "É o que lucra quando se aproxima de um homem maldito de Deus, como eu sou", respondeu o velho, deixando-se cair na cadeira já desalentado. "Não diga essas coisas, que até é pecado. Que motivos tem para essas fúrias? Olha agora! O que eu disse não é para tanto, além de que, sossegue, tanto a rapariga como o seu filho Jorge têm juízo, mais até do que lhes convinha para serem felizes. Digo-lhe eu que mais depressa eles se deixarão morrer, e até parece que estão nessa resolução, do que lhe darão o desgosto de que tanto se receia, não sei porquê. E olhe que o rapaz já não está longe de fazer a tal viagem. A não lhe agradar mais vê-lo morrer, o que o fidalgo deve fazer é..." D. Luís mostrava não dar a menor atenção ao que a mulher dizia. O acesso de desespero passara. Com gesto e voz de abatimento, interrompeu-a perguntando: "A pequena ia de veras a chorar? Pudera, não? Ao rompante com que Vossa Excelência lhe falou... E sem razão alguma, porque, como eu disse a Vossa Excelência, eles..." O fidalgo suspirou. "É uma fatalidade", disse ela a meia voz. "Pobre rapariga, certo que não é ela a culpada nisto. Instrumento inocente nas mãos dos outros. Nem ela sabe o que faz. Ana, eu preciso de estar só. Peço-lhe que me deixe só." "Pois fique-se com Deus." "Olhe, Ana, olhe, se vir aí fora a pequena, diga-lhe que venha cá. Se aí não estiver, mande chamá-la, sim? Eu quero falar-lhe." "Olhe lá o que vai dizer-lhe, fidalgo. Não aflija a pobre rapariga, que bem lhe basta." "Faça-me o que lhe peço, Ana. Faça, e vá descansada." "Sempre me deixe dizer-lhe, fidalgo, que se não quer perder o filho, ande com cautela neste negócio." A Ana do Vedor, que não obteve resposta a esta última advertência, saiu duvidando de que tivesse tirado alguma utilidade do passo que deu junto do fidalgo e quase arrependida por o haver dado. D. Luís ficou só por algum tempo, com a cabeça escondida entre as mãos e os cotovelos apoiados nos braços da poltrona. "Até que ponto levareis esta provação, meu Deus?" murmurava ele quase soluçando. Passados momentos, entrava no quarto e avançava timidamente, com hesitação, ao encontro do velho, Berta, com os olhos ainda chorosos e o gesto comovido. Ao rumor dos passos leves de Berta, o fidalgo elevou a cabeça e fitou a afilhada com expressão de melancolia e afeto. Anda cá, Berta. Vem cá, minha filha. Então não vês como eu pago os cuidados que tens tido comigo? Que queres tu? Isto em mim é já loucura. Ao tom afetuoso e triste destas palavras, dissipou-se a hesitação de Berta, que correu a ajoelhar-se junto do velho, pegando-lhe nas mãos enternecida. Não diga isso, Sr. D. Luís. Eu bem sei que eram impaciências de doente. D. Luís segurou-lhe a cabeça entre as mãos e, olhando-a fixamente, murmurou. Pobre criança, fiz-te chorar. Nem que te não bastassem os teus sofrimentos. Perdoa-me, minha filha. Tu não tens culpa no que os outros fazem. Não é possível que tenhas culpa. E beijava-lhe os olhos, onde de novo criou aparecer as lágrimas. Perdoar-lhe? O que é de eu perdoar? A afeição que me tem, só se for isso. Aí vêm outra vez as lágrimas. Enxugas. Não quero fazer-te chorar mais. Não faças caso do que eu digo, Berta, que eu sou um tonto. É uma ingratidão da minha parte. Uma feia ingratidão. O que me faz pena é vê-lo aflito. Cuidei que estava pior. Não, é que essa mulher que daí saiu disse-me coisas. E olhando outra vez fixamente para Berta, acrescentou depois de alguma hesitação. Berta, tu és sinceramente minha amiga? Oh, meu padrinho, que pergunta! Nem tu eras capaz de fingir um afeto que não sentisses, creio bem. Porém, meu Deus, o que quer dizer com isso? Nada. Olha cá, Berta. Quando tu viestes para os Bacelos, quando viestes para o pé de mim, foi o teu pai que te disse que viesses, não foi? Meu pai leu uma carta da senhora baronesa em que lhe participava que ia partir para Lisboa e que o senhor D. Luís ficava sem ter quem o tratasse. E eu, então, lembrei-me do mesmo que meu pai já tinha também no pensamento e pedi-lhe para me deixar vir. E ele disse logo que sim, já se sabe. Se era essa mesmo a sua ideia... Ah, era essa a sua ideia. E Jorge, não foi ouvido nessa ocasião? Porque Jorge ia muito à vossa casa, não ia? Berta principiava a sentir-se inquieta com esta inquirição. O senhor Jorge, respondeu ela um pouco a medo, ia às vezes procurar meu pai para falar de negócios com ele, mas nisto não foi consultado, que eu saiba. Algumas vezes, parece que ia todos os dias e que usava em vossa casa de toda a familiaridade. Era raro que se demorasse a conversar com outra pessoa que não fosse meu pai. Pois nem contigo. Comigo, repetiu Berta perturbada. Comigo, menos do que com os outros. D. Luís contraiu as sobrancelhas como se esta resposta lhe fizesse suspeitar uma dissimulação. Pois então Jorge nunca falaria contigo. Muito de passagem, quando por acaso me encontrava e sempre com umas maneiras tais que cheguei a acreditar que me queria mal por algum motivo desconhecido para mim. D. Luís fez um gesto de desgosto e de novo lhe assomaram ao semblante os vestígios da desvanecida irritação. Não esperava isso de ti, Berta. Tu não és sincera comigo. Eu? Tu iludes-me como os outros, afinal. Tu conspiras com eles contra a tranquilidade dos meus dias, contra o sossego deste coração atribulado. Deus te perdoa o mal que me fazes. Tu, mais do que ninguém, porque te queria de veras. Jesus, Senhor D. Luís, meu padrinho, que quer dizer? Em que lhe fiz eu mal? Por amor de Deus, diga-me, fale-me claro. Berta, é preciso que me digas a verdade, se queres que eu não suspeite de ti, como suspeito dos outros, como suspeito de todos. É preciso que não dissimules como eles fazem para me iludirem. Mas que quer que lhe diga, Senhor D. Luís? Prometo dizer-lhe a verdade. Nem eu lhe sei mentir. Então, para que me dizes que Jorge te queria mal? Berta sentia-se cada vez mais sobressaltada pelas perguntas do fidalgo que pareciam dirigir-se ao segredo recatado que ela conservava no coração. Eu disse, respondeu ela, que cheguei a pensar que o Senhor Jorge me queria mal, porém... A confusão que sentia não a deixou continuar. O fidalgo notou aquela perturbação e abrandou mais a voz, tomou um tom carinhoso e disse pegando-lhe afetuosamente na mão. Vamos, Berta, sossega. Acredita que tens em mim um amigo e abre-me francamente o coração sem receio. Diz-me, é verdade que Jorge te disse alguma vez que te amava? É verdade que entre vós ambos há alguma afeição, alguma promessa? A pergunta, ainda que não já de toda inesperada, sobressaltou Berta, que não atinou com o que respondesse. Sossega, minha filha, prosseguiu o fidalgo animando-a. Bem vês que eu não quero repreender-te. Somente queria que me dissesse a verdade a esse respeito. Meu padrinho, disse Berta perturbada ainda, pois não se lembra do pedido que lhe fiz ainda há poucos dias? Do pedido? Ah, sim, falas do casamento. Mas se ele já se não faz? Se foi a própria mãe de Clemente que me contou desses amores entre ti e o meu filho? Oh, não pode ser, exclamou Berta consternada. Como havia ela de saber? Como podia ela dizer isso? O mesmo Jorge lhe o revelou. Jorge, o senhor Jorge, é impossível. Mas por que não respondes à minha pergunta? O que há de verdade em tudo isso? Berta conservou-se ainda algum tempo silenciosa e resoluta. Depois, como se abraçasse um partido decisivo, tornou com maior vivacidade. Tem razão, meu padrinho. Devo dizer-lhe a verdade. Nem ela tem em que me envergonhar. Então é certo? Berta, com os olhos fitos no chão e a voz mal firme, mas exprimindo resolução, principiou. Um dia, o Sr. Jorge apresentou-se em casa de meu pai a pedir-lhe, em nome de Clemente, licença para o casamento que sabe. Como? Foi Jorge que pediu esse consentimento. E antes disso, não tinha ele já dado a conhecer-te? Berta não o deixou continuar. Escute, Sr. D. Luís, que eu prometo dizer-lhe toda a verdade. Meu pai chamou-me para consultar-me a esse propósito. Ah, teu pai consultou-te e esperava que tu recusasses, não é verdade? Eu nunca pensara em casar-me, nunca pensara até no futuro, por isso aquela proposta sobressaltou-me. E respondeste? Depois, o ter sido feita pelo Sr. Jorge mais me perturbava ainda. Sim, porque ele havia-te jurado, talvez. Não havia jurado coisa alguma. Quase nem me falara detidamente desde que eu voltara à aldeia. Parecia fugir de mim. Parecia que a minha presença lhe desagradava, que as minhas palavras o irritavam. Não era possível iludir-me a esse respeito. Afligia-me ver a pouca simpatia que eu merecera, sem saber porquê, a um rapaz que todos diziam tão generoso, tão inteligente e de tanto juízo. E isto era causa para eu muito pensar no que poderia dar motivo àquele proceder dele para comigo. Tinha isto sempre na ideia. Observava-o, estudava-o. E foi mau isto. Bem sinto que foi mau. Porquê? Porque, quanto mais o observava, continuou Berta com ingênua sinceridade. Mais de perto lhe conhecia as nobres qualidades e sentia pouco e pouco em mim uma admiração por ele, uma simpatia, um respeito, um amor, concluiu D. Luís vendo a hesitação de Berta. Uma loucura, emendou esta, que eu tratei logo de abafar em mim, porque desde o princípio a vi tal como ela era. És um anjo, disse D. Luís afagando-a. Berta prosseguiu. Mas a proposta daquele casamento, feita pelo Sr. Jorge, foi para mim mais uma prova da antipatia que eu julgava merecer-lhe. Pareceu-me quase uma perseguição. Despeitada com ela, disse a meu pai que aceitava a proposta de Clemente. E ele? E eles que disseram? Ficando momentos depois só com o Sr. Jorge e sem que pudesse já reter as lágrimas que me afogavam, perguntei-lhe quais eram as razões que o tinham levado a dar aquele passo e a encarregar-se daquela proposta. Por que motivo eu lhe era tão odiosa? O que é que o levara a fazer-me mal? A mim, que nunca lhe o fizera nem desejara. E ele? Foi então, prosseguiu Berta mais enleada, que imprevisivelmente ele me confessou que o único motivo de todo o seu proceder, da sua aparente má vontade, da dureza das suas palavras, era a afeição que me tinha, e que desde que a sentira, se esforçara por ocultar e vencer, como eu também fizera. Que estava decidida a sacrificá-lo aos seus deveres de família, mas que não queria que o sacrifício ferisse a mais ninguém senão a ele, e para isso procurava sempre desviar de si, pelo seu proceder, as minhas atenções e simpatias. Não o conseguiu, mas que importava. Eu não tinha menos coragem do que ele, e compreendia tão bem como ele quais eram os meus deveres, que em mim eram mais fortes ainda. Pobre rapariga, murmurou D. Luís comovido. Assim, posso dizer-lhe que foi aquele o primeiro e o último dia desses amores de que lhe vieram falar, não sei para quê. No mesmo dia em que nos declarámos, no mesmo dia prometemos abafar em nós mesmos essa loucura que nascera sem que o sentíssemos. E tanto que dias depois eu vinha pedir-lhe o consentimento para me casar com Clemente. E teu pai, nada soube de tudo isso? Perguntou desconfiado fidalgo. Se nós mesmos o não sabíamos, respondeu Berta com ingenuidade. Depois de um intervalo de muda reflexão, Dom Luís segurou outra vez nas mãos a graciosa cabeça da afilhada e pôs olho na fronte um beijo verdadeiramente paternal. Era bem digna de ter nascido entre a nobreza, disse ele suspirando, quem tão nobremente pensa e procede. Quantas raparigas criadas em palácios deviam ouvir e aprender de ti, Berta? Pobre pequena, o teu sacrifício é grande e custoso, porque tu, com esse coração que tens, se amas, deves amar de veras. Mas bem vês, e tu mesmo o reconheces, é um sacrifício inevitável. Nas famílias como as nossas, há certas exigências tradicionais. Senhor Dom Luís, disse Berta interrompendo, repare que há dias que eu lhe pedi o seu consentimento. Bem sei, Berta, bem vejo que o teu juízo dominou a tua fantasia de rapariga. Por isso te admiro, filha. Mas por que levavas também tão longe o sacrifício indo casar-te com um homem que não amavas? Era um homem honrado que me pedia para companheira da sua vida. O destino de uma mulher como eu é esse. É a nossa missão. Porque não havia de cumpri-la? Iludindo-o porque não podias amar. Disse-o a Clemente. Não lhe prometi o que não podia dar-lhe. E ele aceitou-o. Pediu tempo para pensar. Agora vejo que não. Calaram-se por algum tempo. Berta, sem erguer os olhos, dobrava e desdobrava distraidamente o pequeno avental de seda. D. Luís observava-a com um ar pensativo. Foi ele quem renovou o diálogo. Custa-te muito o sacrifício que fazes, não é verdade? Para que hei de dizer que não? Custa-me, como quando ao acordar de sonhar um sonho agradável, me convenço que foi um sonho de tudo. Sabe, porém, o que me anima? É o pensar que mais me custaria se o sonho se realizasse. Porquê? Porque teria remorsos de pagar dessa maneira o afeto que encontrei sempre nesta casa. Porque teria vergonha de que pensassem que, da minha parte, esses afetos eram calculados e interesseiros. Nós também temos o nosso orgulho, Sr. Dom Luís, acrescentou ela sorrindo. E nobre que ele é, acudiu o fidalgo, cada vez mais fascinado. Neste momento, a porta abriu-se e Frei Januário meteu a cabeça pela abertura. Que é? Perguntou Dom Luís irritado. É o Tomé da Póvoa. É o pai dessa menina que a procura. A mim, disse Berta levantando-se. Sim, menina, tornou o padre. E parece-me que procura a vossa excelência também. Pois que entre, respondeu Dom Luís asperamente. Passados momentos, Tomé da Póvoa entrava para o quarto de Dom Luís, com as maneiras respeitosas, mas rasgadas que lhe eram peculiares. Fim do capítulo 34.